Bem-vindos à nossa aula número 4 do nosso programa de audioaulas. Hoje nós vamos trabalhar algumas diferenças entre a e some. Repita comigo. Repeat with me. Boy. Boys. Boy. Boys. Brother, brothers, brother, brothers, child, children. Neste, redobre sua atenção. Veja como eu falo o singular. Child. Child. E o plural. Children. Children. Dog. Dogs. Dog. Dogs. Friend. Friends. Friend. Friends. Garden. Gardens. Garden. Gardens. Girl. Redobre sua atenção. Girl. Perceba que nessa palavra eu tenho R e L juntos. O som girl. Um som que não é comum para o brasileiro. Repitam comigo. Repeat with me. Girl. Perceba como enrola a língua. Girl. E o plural? Girls. Girls. Girl. Girls. Park. Parks. Park. Parks. Phone. Phones. Phone. Phones. School. Schools. School. Schools. Sister. Sisters. Sister. Sisters. Table. Tables. Table. Tables. Table. Tables. Vamos agora entender palavra por palavra. Primeira. Boy. Boys. Boy. Boys. Menino. Como eu digo menino em inglês? Boy. E o seu plural? Meninos. Boys. Boys. Próxima. Irmão. Brother. irmão, brother. Se é o plural, irmãos, brothers. Mais uma vez, irmãos, brothers. Próxima, criança, child, child. Criança, child. E o seu plural, crianças, children, children. Crianças, children. Criança, child, child. Próxima, cachorro, dog, dog. E seu plural, cachorros, dogs, dogs. Amigo, friend, friend. Amigos, friends, friends. Jardim, garden, garden. E seu plural, jardins, gardens, gardens. Menina, girl, girl. Meninas, girls, girls, girls. Parque, park, park, park. Parques, parks, parks, parks. Telefone, phone. Lembrando que telefone pode ser usado para celular também. Telefone ou celular em inglês, phone, phone, phone. E seu plural, phones, phones, phones. Escola, school, school, school. E seu plural, escolas, schools, schools, schools. Irmã, sister, sister, sister. E seu plural, irmãs, sisters, Sisters. Sisters. Mesa. Table. Table. Table. E seu plural? Mesas. Tables. Tables. Tables. Ok. Como estamos trabalhando a diferença entre singular e plural, vamos começar trabalhando a diferença entre a e some. A e some. Quando eu falo a, estou me referindo a um, mais específico. Por exemplo, um professor, a teacher, a teacher, um telefone, a phone, a phone, ou um jardim, a garden, a garden. A diferença entre a e the é que quando eu falo a teacher, eu estou falando um professor. E quando eu falo the teacher, o professor. A teacher é um professor qualquer. Um professor. A teacher. E o professor... The teacher é um professor específico, ou seja, uma pessoa específica. A teacher, um professor qualquer. The teacher, o professor específico. Um telefone qualquer. A phone, a phone. O telefone específico. The phone. The phone. Então vamos trabalhar. Como eu digo, um professor. A teacher. A teacher. Um telefone. A phone. A phone. Um jardim. A garden. A garden. Um aluno ou estudante. A student. A student. Uma garota. A girl. A girl. Vamos ser específicos agora. O professor. The teacher. The teacher. Telefone ou aparelho celular. A phone. A phone. Agora, o telefone. The phone. The phone. O telefone. The phone. Um jardim. A garden. Um jardim. A garden. Agora, o jardim. Sendo específico. O jardim. The garden. The garden. Um aluno, ou literalmente um estudante. A student. A student. O estudante. The student. The student. Uma garota. A girl. Uma garota. A girl. A garota. Específico. A garota. The girl. The girl. The girl. Repitam comigo. A dog. A dog. A child. A child. A girl. A girl. A phone. A phone. A table. A table. A table. A boy. A boy. A school. A school. A brother. A brother. A brother. A sister. A sister. A sister. Tudo bem. No inglês nós vamos passar para o plural. No lugar de a, vamos botar some. Que estaria dizendo alguns, algumas. Vocês aprenderam que some significa também um pouco de. Quando eu me refiro para alguma coisa, como por exemplo, eu bebo um pouco de café. I drink some coffee. Mas agora nós vamos ver o some com o sentido de plural. O som como alguns e algumas. Por exemplo, a dog, um cachorro. Vou passar pelo plural. Alguns cachorros. Some dogs. Some dogs. Percebam que eu substituí a por some. E passei a frase para o plural, como nós trabalhamos ainda agora. Tente passar as frases para o plural à medida que eu vou dizendo elas no singular. Primeira. A dog. Some dogs. Some dogs. Próxima. Uma criança. Algumas crianças. A child. Some children. Passe para o plural. Some children. Uma garota. Algumas garotas. A girl. Como seria o plural? Some girls. Some girls. Um telefone, ou posso me referir também a um aparelho celular. A phone. Passe para o plural. A phone. Some phones. Some phones. Próxima, a table, uma mesa, passe para algumas mesas. A table, como seria o plural? Some tables. Some tables. A boy, um garoto, passe para o plural. Alguns garotos. A boy. Some boys. Some boys. A school, uma escola, passe para o plural. Algumas escolas. A school. Some schools. Some schools. A brother, um irmão, passe para alguns irmãos. A brother. Some brothers. Some brothers. Uma irmã, a sister, passe para o plural. A sister. Some sisters. Some sisters. Some sisters. Este foi o final da unidade 4.